Coronavírus em xeque, o risco da desinformação. A pandemia do Covid-19 vem acompanhada de muitas informações falsas ou deturpadas, e é preciso estar muito atento. Eu sou Mariana Ginter, bióloga e professora da UPE, e vou falar hoje sobre contaminação e transmissão da Covid em crianças, um assunto que tem gerado muita desinformação, principalmente nesse momento em que vários estados do Brasil já estão se preparando para reabrir as escolas. Nós contabilizamos desde meados de março, início da pandemia no Brasil, mais de 2 milhões e 200 mil casos de Covid e quase 83 mil vidas perdidas, sendo o segundo país com mais casos e mortes do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Desde meados de julho, a curva de novos casos de Covid no Brasil tem se mostrado mais estável, mais achatada. E o que isso quer dizer? Que a quantidade de novos casos a cada dia é mais semelhante à quantidade de novos casos do dia anterior, e não maior, como estava acontecendo anteriormente. Isso quer dizer, então, que a Covid está sob controle? Não, mas mostra que as medidas de isolamento podem estar freando a contaminação e que devem continuar. O problema é que muitos estão se baseando nesses números para reabrir as escolas. Isso é extremamente preocupante. Uma das justificativas para essa reabertura é a de crianças não se infectam na mesma proporção que adultos, já que a maior parte dos casos graves de Covid foram observados em jovens, adultos e idosos. Mas não sabemos ao certo o grau de contaminação pelo novo coronavírus nas crianças, pois como elas não apresentam sintomas graves na maioria dos casos, raramente elas são testadas. Além disso, não sabemos o quanto as crianças podem transmitir a Covid. Como as escolas foram fechadas no início da pandemia e as crianças tiveram pouco contato com outras pessoas desde então, não temos como saber qual seria o nível de transmissão entre as crianças e destas para os seus familiares e professores. Alguns países que já estavam em uma situação maior de controle da Covid e resolveram abrir as escolas tiveram que dar um passo atrás, pois o número de casos voltou a subir. E nossa situação ainda inspira muitos cuidados. Apesar de já atingirmos uma curva mais achatada, contabilizamos uma média de 36 mil novos casos e mais de 1.000 novos óbitos por dia, números ainda muito altos. E precisamos lembrar que muitos casos não são notificados, pois nossa capacidade de teste ainda é muito baixa. Será que é realmente hora de reabrirmos as escolas? Será que conseguiríamos manter todas as medidas de higienização e isolamento necessárias para evitar a contaminação de todos? Será que vale arriscar a vida das crianças, familiares e professores? E o aprendizado? Será possível ensinar e aprender em meio a todo esse estresse e tensão? Lembrando que a importância da escola vai muito além das aulas e que a socialização é a base do desenvolvimento da criança, qual é o sentido de se voltar à escola sem a possibilidade de interação física? Precisamos pensar muito bem sobre o que é mais importante nesse momento para nossas crianças e para toda a comunidade escolar. Coronavírus em Xeque, uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.fpe.br.